Capítulo 10. O terreno. Sun Tzu disse: a superfície da terra apresenta uma infinidade de lugares. Deves fugir de alguns e buscar outros. Todavia, deves conhecer bem todos eles. Os tipos de terrenos incluem o acessível, o complicado, o indeciso, o estreito, o acidentado e o distante. O primeiro terreno citado, o acessível, é aquele em que ambos os exércitos podem se aproximar livremente. Portanto, levará vantagem aquele que primeiro ocupar um nível mais alto do lado ensolarado e ter estabelecido linhas de abastecimento adequadas. O terreno que permite o avanço e dificulta a retirada é o mais complicado. De uma posição dessas, se atacarmos o inimigo quando ele não estiver devidamente preparado, poderemos derrotá-lo. Porém, se ele estiver preparado e não conseguirmos derrotá-lo, seremos pressionados a bater em retirada, então teremos grandes problemas. O terreno indeciso é aquele que oferece desvantagens tanto para o nosso lado quanto para o lado do inimigo. Neste terreno, mesmo que o inimigo tente nos atrair, é prudente abandonar a posição e recuar, atraindo por sua vez o inimigo. Então, quando parte de seu exército tiver saído, poderemos atacar com vantagem. Na passagem estreita, ou desfiladeiros, terá vantagem quem primeiro a ocupar e guarnecê-la completamente, ficando à espreita do adversário. Se o inimigo estiver com essa vantagem, não devemos seguir atrás dele. Somente quando ele falhar e a passagem estiver mal protegida é que devemos atacar. Em terreno alto e acidentado, do mesmo modo, se pudermos ocupá-lo primeiro, devemos nos posicionar na parte mais alta do lado ensolarado e esperar pelo inimigo. Se o inimigo conquistou essa vantagem, devemos abandonar nossa posição e bater em retirada. Por fim, quando os exércitos estiverem posicionados a grandes distâncias um do outro e suas vantagens estratégicas forem semelhantes, não será fácil provocar um combate. Por outro lado, levar a batalha até o inimigo não trará nenhuma vantagem. Esses 6 princípios que definem o uso do terreno devem ser do conhecimento total e da responsabilidade do comandante. Zhang Yu conta a seguinte passagem de Pei Hsing Hsien, 619-682 d.C., mandado numa expedição punitiva contra as tribos Turkic. Ao crepúsculo, como de costume, montou seu acampamento, fortificando-o posteriormente com paliçada e fosso, quando, de repente, determinou que o exército mudasse as instalações para uma colina próxima. Essa decisão desgostou muito seus oficiais, que protestaram aos brados contra o esforço extra que os soldados iriam despender. Pei Hsing Hsien, todavia, não ligou para as reclamações e fez o acampamento ser transferido o mais depressa possível. Na mesma noite, caiu uma forte tempestade inundando o local anterior do acampamento, que ficou sob 4 metros de água. Os oficiais ficaram espantados com o acontecido e confessaram seu erro. "Como soube que ia acontecer?", perguntaram. Pei Hsing Hsien respondeu: